Muito bem, olha aí, Enquadrinhados Podcast de novo na internet aí, no ar, bora lá. E hoje essa versão não é ainda um podcast número 2, que vai sair logo logo, é devido a um emergencial aí, devido a uma notícia que saiu hoje à tarde sobre uma possível coleção da Salvati. E para comentar essas edições, outro decenauta que tá aqui comigo, João Gabriel, do Interruptor Nerd. É nóis, Albatroz. E aí, João? Foi uma notícia que deu pra salvar terça-feira? Se for verídica, sim. Uhum. Pois é, não tem um comunicado oficial disso daí. Esse é o grande ponto aqui, que até o momento tudo que a gente falar vai ser uma grande especulação. E ficamos na torcida que realmente aconteça. Porque a Salvati tem feito um trabalho infinitamente melhor do que a Panini, apesar de também fazer parte da Panini, mas... como é que é o nome da empresa mesmo? É Angle? Sei lá o nome. Eagle Moss. Essa merda aí. Ela levou pra Alemanha... Águia Moss. É a Águia Morgada. Ela levou pra Alemanha a mesma ideia dos encadernados, tipo da Salvati. E, ao que parece, surgiu... em algum lugar, inclusive com uma imagem que pode ser fake, a gente não sabe, né? Porque hoje em dia com Photoshop se resolve tudo, mas que eu realmente torço para que seja verdadeira, porque são 60 títulos que a maioria vale muito a pena ser comprado, se encontrar que a arte das lombadas é feita pelo Alex Ross, né? Então... Não, vale lembrar, tem outra coisa, né? Que a gente não pode confiar, mas os títulos estão em inglês. Sim, essa coleção foi lançada em Portugal. Ué, cara, eu não me importo que me tragam um negócio de Portugal mesmo, mesmo com a tradução português de Portugal, tendo hora, pois. Mas aí estão colocando como se fosse um lançamento mesmo nacional e tudo, mas ele saiu meio esquisito, a imagem, a gente não viu. Quem bateu essa foto aí cobriu uma parte da revista, nada a ver com Planetary aí, que eu não tô vendo nem se esse Planetary é da Panini. Esse encadernado, nada me diz nada. Não me, é então... sim, é sim, é o que tá nas bancas. É o primeiro? Eu acho que é, né? Como eu... É, tem um número 1 na frente, né? É, tem um número 1 ali, então eu acho... Que é um número 1, né? Que é o primeiro, mas eu não tenho muita certeza, sabe? É, vai saber, né? Em tratando-se de planetário, a gente fica pulando em alguns momentos. Mas é muito massa. Coisas vértigo. Então, ó. Então a gente tem o seguinte, tem essa coleção aí... Só pra te corrigir, Agostinho, planetário é não Wildstorm, é vértigo, é Wildstorm. É, o Wildstorm dela fechar as portas, né? A criadora do contexto da sangria. Que resolveu o problema da crise nas infinitas terras do céu vermelho, né? Aham. Uhum. Vamos falar do vamos falar dos encadernados aí, que podem vir a ser verdadeiros ou não, mas aí já tem imagem pipocando na internet. Acho que a imagem mais lançada durante o dia de hoje foi essa imagem aí, tipo aquele papelão enorme que é clássico de toda a coleção dessas vendedoras, essas editoras que parece que estão vendendo drogas, que eles começam vendendo a primeira a 10 reais, a segunda ao dobro e a terceira ao triplo e por aí vai seguindo. No caso da Salvati, a Eagle Moss, tem um papelão enorme aí dizendo como é que vai ser a coleção e pela imagem a gente nota que do mesmo jeito da Salvati, todos os volumes juntos formam uma grande imagem, dessa vez feita pelo Alex Ross. É a arte para uma história muito conhecida dos fãs, né, João? Justiça. Se você não leu Justiça, bom, se isso aí for verdade, cara, aproveite e leia. É, e porque Justiça tá na coleção. Bora falar dos títulos que talvez venham? Bora falar dos títulos, né? Já começa bem, porque é o seguinte, se for verdade, a pessoa vai ter a saga Silêncio investindo 30 reais em duas edições, né? Uma de 10 e outra de 20. Olha, agora... sinceramente, eu acho que Silêncio não vale isso. Eu acho que eles podiam ter lançado alguma coisa melhor, não fodona e tal, mas podiam ter lançado alguma coisa melhor. Porque Silêncio, cara, eu acho uma história meia boca, com ideias boas, mas muito meia boca, principalmente porque é do Sr. Jeff Lebb, né, cara? Aí você já vê como é que é o conceito da bagaça. Mas, tudo bem. Se você é fã do Batman, faz bem ter na sua coleção. E já que tá difícil sair talvez a coleção do Batman, né? Então, se contente com a coleção que vai ter aí. Ou não vai ter, né? Vai saber. Vai saber se a desgraça vai ter. Então, enfim, a gente tá com a lista aqui de todas as edições que foram lançadas, que estão programadas pra sair na Alemanha, e provavelmente vai ser a mesma lista se for verdade aqui no Brasil. Já que a ordem dos lançamentos, pelo visto, é a mesma, né? Não precisa fazer como a Salvati, que ficou aquela coisa toda. Qual é o filme que vai ter? Vai ter muito Capitão América e Homem-Aranha, então, nesse ano. Então, bota todas as edições que aparecem o Capitão América e Homem-Aranha. E os X-Men. Não, como a DC ela é uma editora muito massa, que a pessoa sabe aproveitar muito, e tudo que vende lá se restringe a Superman e Batman, então vai ter muita coisa só com Superman e Batman. E a lista vai ser a mesma que foi lançada, e como filmes da DC tão longe de virem, por aí vai. Eu acho que a única coisa que influenciou mais, talvez, aqui tenha sido a quantidade de títulos do Arqueiro Verde. Não é uma quantidade exorbitante, são dois títulos, três títulos, na verdade. Quatro? Quatro? Não, uma com Lanterna Verde ou... Aí, tudo bem. Ano 1, duas edições de Espírito da Flecha, Arqueiro, Caçadores e com Lanterna Verde. 5, né? Tudo bem, porque essas histórias do Arqueiro Verde são realmente muito boas. Quem conhece o Arqueiro Verde sabe do que eu tô falando. Se você está ouvindo isso e você só conhece o Haroldo, ou Arrow, eu nunca vou falar o nome certo dessa merda. Cara, você tá perdendo um baita personagem. O Arrow da série, ele tá mais pra Batman do que Arqueiro Verde. Cara, e é o seguinte, se você é fã agora desses 952, seguinte, tira o cavalo da chuva, viu? É tudo referente ao... Tudo referente ao edição anterior. Se você gosta do universo 952, vai tomar no olho do teu cu, cara. Porque na boa, são 52 serviços. Se você conseguir tirar 4 boas, é muito, velho. Eu tenho que falar merda, eu tô acompanhando tudo, tá? Menos Esquadrão Suicida, porque não dá pra ler Esquadrão Suicida. Mas, cara, é muito ruim. Nada de 952 nessa coleção. Então vamos logo falar dos títulos, né? Rapidamente aí. Temos Silêncio na primeira e na segunda edição. Vai ser dividido em duas partes. Que é, como eu já disse, uma história mais ou menos. Tu disse que ela não vale tudo isso. Exatamente. Se as duas edições, cada uma custasse R$9,99, valeria a pena. Mas a segunda já sobe o preço, então eu não aconselho... Quer dizer, eu aconselho a comprar se você é fã do Batman. Se você não é fã do Batman, não faz diferença na sua vida. Uhum. Temos também o último filme de Krypton, que eu acho bacana. E você, o que você acha? Cara, o último filho de Krypton... É aquela história do Geoff Johns com... O último filho de Krypton. Aquela história do Geoff Johns com Richard Donner, né? Até onde a minha memória de merda vai, o último filho de Krypton, isso, onde o Superman tem aquela história do Chris, Zod e tudo, mas é. Enfim, eu acho que ela não. É a terceira edição, eu acho que ela também não compensaria tudo isso, não, mas vale lembrar que essas edições elas vêm com brinde! No início, pelo menos, não é só a revista. A primeira edição a gente tem certeza que vai vir com brinde. As primeiras, né? Tendo Batman e tendo. E vai ter brinde também do. Qual é o nome, cara? Superman. É, histórias bem antigas. Então sempre vem um livrinho aí, um facsímil. Um folhetinho pra você entregar pra aquele seu priminho quando ele estiver enchendo o saco, querendo ler seu gibi. Você entrega o folhetinho pra ele e engana a criança. Sei. Ou a quarta edição já vale muito a pena, que é Liga da Justiça Babel. Se você viu aquela animação Liga da Justiça Legião do Mal, é basicamente a mesma história, só que quem realiza o plano do Batman não é o Vandal Savage. É o melhor vilão do Batman, que é o Ra's al Ghul. E eu acho muito boa essa história. O Mark Waid caprichou muito, apesar de ter um monte de gente que acha que isso é do Grant Morrison, mas é do Mark Waid. Então, cara, vale muito a pena. Essa vale a pena você pagar R$33. Pra caramba, viu? Muito. Ela saiu aqui já pela Abril, mas não há... Agora você tem ela só aquilo ali, perfeito. E a quinta edição com Inimigos Públicos, muito conhecido, já tem também a animação. Superman e Batman, né? De novo, Superman e Batman. Até agora, qual é a edição que não apareceu Superman ou Batman? Estamos na quinta ainda. Cara, mas Superman e Batman é o que vende, né, velho? É o que vende. É o feijão com arroz. Inimigos Públicos, eu acho que eu posso resumir. Você viu a animação, não precisa ler revista. Não vai te acrescentar em nada, sinceramente. Mas se você quiser gastar seu rico dinheirinho, você sabe como você ganha ele, né? As maneiras mais ilícitas que sejam. Muito bem. Sexta edição, Lanterna Verde, Origem Secreta do Geoff Johns. Com aquela ideia daquela origem retórica e todo, um retcon. Ele colocando todas as tropas novamente, né? O vermelho, o pontapé aí, a... Ó, falando de aquele, novo... Esse arco-íris que a Lanterna Verde virou. É, os Lanterna Verde viraram o Cavaleiro do Futuro de Bambu Luar. Mas, antes da gente... Não vou ficar puxando muito isso não, porque Cavaleiro do Futuro é um épico que um dia eu quero gravar um podcast sobre ele. Mas, falando de Lanterna Verde e Origens Secretas, é uma série muito boa, cara. O Geoff Johns, apesar de eu não gostar da escrita dele, ele sabe pegar o personagem que tá em baixa e jogar lá no alto como ninguém. Ele sabe revitalizar personagens muito bem. Então, se você é fã do Lanterna, corre atrás que isso é bem bacana de você ler. Claro que não vai mudar sua vida, mas é bem bacana. Ah, cara, não vai mudar sua vida. Vai deixar R$30 mais pobre, mas fora isso, tranquilo. Boa. Eu não daria tudo isso, né? A Mulher Maravilha, o círculo é o próximo, depois. É a história que a Mulher Maravilha ensina como dançar o bambolê do El-chan. Caramba, o que é esse Mulher Maravilha, o círculo, né? Não faço ideia, cara, eu não sou fã de Mulher Maravilha. Se você ouvir, se for fã da Mulher Maravilha, ou for melhor que a gente e conhecer do que essa história é. Comente, bote nos comentários. Bota aí nos comentários aí que no próximo a gente fala seu nome, manda um beijo. E um queijo. E aí, vamos lá. Sétimo, oitavo, Batman, o Homem que Ri, junto com o Manicômio do Coringa. Ou seja, o Homem que Ri é o Coringa. Ou seja, uma edição do Coringa, mas pra vender, eles botam Batman. Eu acho que eles podiam colocar só Coringa na capa, que venderia. Já venderia. Não precisa colocar Batman na história. Podia dar um refresco, né? A capa é o Coringa. Exatamente, na boa. Se eu sou fã, se eu sou dono e o cara que vai traduzir isso aí, eu colocava assim, Coringa, a saga para comer a tia do Batman. Esse seria o título desde vir pra mim. Números 9 e 10 vem com edições muito legais que a gente já viu aqui no Brasil em formatinho, mas muita gente não conhece. Então é um material quase que inédito pra maioria dos fãs. Exatamente. Mesmo as mais antigas. Liga da Justiça, ano 1. Que eu amo de paixão, cara. Se você é fã da Liga da Justiça, você tem que ler, cara. Apesar de não ter a Trindade, eles aparecem na história, mas eles não são foco. Você vai ver os personagens da Liga sendo apresentados, literalmente como sendo o primeiro ano da Liga, como é que ela é formada, quem são os membros. Você vai ver o Hal Jordan babaca no nível extremo. Você vai ver o... Cara, tem que ler novamente Mark Waid sendo Mark Waid, sendo sensacional, cara. E, porra, podem comprar que isso aí eu aprovo. Caramba. Número 10, 11, 11, vai ser Flash, Nascido para Correr. Não muito sei que arco bom, é esse, cara. Flash. Se eu não me engano, o Nascido para Correr, eu posso estar muito errado, mas eu acho que é o arco de apresentação do Wally. Como o nosso especialista em Flash é o José Júlio e ele não pôde estar aqui, eu posso estar falando uma besteira. Mas, se eu não me engano, é esse que o Wally se torna o Flash. A 12ª DC, A Nova Fronteira. Olha aí, mais uma edição assim que eu tô achando complicada. A Nova Fronteira eram dois volumes bem grossos aqui, cada um vendido a R$25, isso em 10 anos atrás. E eu acho bem complicado colocar ela todinha numa só revista, hein? Eu tô feliz, se vier meme eu vou ficar feliz pra caralho, porque eu sou muito fã da Nova Fronteira. Eu acho sensacional. Eu também acho que a logística dela vai dar um trabalhozinho, mas... Cara, eu até indico pra quem for fã da Marvel comprar Nova Fronteira, viu? Antes que vocês saiam dizendo que Guerra Civil mudou o mundo. A Marvel, até quando ela faz uma história revolucionária, foi copiada de algum lugar. É, Nova Fronteira é onde nasceu a Guerra Civil, tá? Chupem, Marvel. Superman, o Homem de Aço, do John Byrne. É a reformulação dele, depois da crise nas Infinitas Terras. Que eu acho particularmente uma bosta. Superman, não as histórias são muito boas. Mas eu odeio o Superman do John Byrne. Eu odeio o Krypton do John Byrne. Acho que o John Byrne podia ficar muito bem longe do Superman. Mas pra quem não conhece muito o Homem de Aço e quer uma boa fonte de leitura pra conhecer o começo dele... E quer um Superman mais realista, né? É, o que eu... Cara, o que eu acho uma palhaçada isso, o Superman ser realista. Pô, o cara usa cueca por cima da calça, velho. Ele voa, solta raio. Aonde que ele é realista? Cara, mas até isso ficou explicado, cara. Quem fez a roupa dele na época foi a mãe. Eu sei que faz sentido e tal. Mas a partir do momento que o cara voa, solta raio... Tipo, ele não voa. Ele tem um campo que repele a gravidade. Ele tem basicamente um campo de peido. Ele repele até a sujeira. Exatamente. Então, galera, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do Superman, é uma boa porta de entrada. Eu sou um imbecil que não gosta de Homem de Aço. Mas eu acho uma forma bacana de quem não conhece ser apresentado ao personagem de uma forma que não seja... O desenho da Liga ou as descaracterizações que tem por aí. E depois do Superman, Homem de Aço, vem Batman com a Morte em Família. Que eu vou resumir como a morte do Jason Todd. Isso, morrendo do Jason Todd que não morreu. Morreu, mas não morreu. A parada da história é muito simples. Ela é uma história fraca, boba, que só vale pelo Coringa espancar o Jason Todd com o pé de cabra. É. Depois vem Mulher Maravilha, Paraíso Perdido, que é uma fase meio perdida. Eu quero só fazer uma pergunta. O Jason Todd estava do lado da bomba, não estava? Ele era para sair espatifado. Ele foi explodido em BH, correto? Corretíssimo. Como é que o Bart baixou o corpo do Black intacto? Isso foi tudo que você encontrou de incoerente no universo DC até chegar em Crise Infinita. Foi explicado o caso de um murro na realidade. Ninguém percebeu nada disso. Ai, meu Deus, me lembro. Até as coisas mais bizarras foram um soco na realidade criado pelo Geoff Johns. E aí, galera que defende o Geoff Johns? Batuta esse cara, hein? Ah, o salvador da pátria, né? Sabe o tema, ele. E Mulher Maravilha Paraíso Perdido, que é uma fase que a Mulher Maravilha enfrenta dinossauros, monstros, tudo mais, e algumas divindades gregas. Não é, é mais ou menos. É legal o traçado, Mulher Maravilha tá bem ajeitadinha nessa HQ, mas enfim. Vamos falar a verdade. Tudo na Mulher Maravilha, todas as histórias da Mulher Maravilha é mais ou menos. Acho que você pode tirar a fase do Jorge Pérez e ali do Straczynski. Mas de resto, tudo da Mulher Maravilha é muito mais ou menos. Eu não gosto do conceito da Mulher Maravilha. Eu acho que ela podia ser... Pra ela ficar interessante pra mim... É o que tá acontecendo no 952 agora, na série dela. Ela cuida de assuntos mitológicos, literalmente. É, ela na Liga da Justiça eu acho ela completamente inútil, porque tipo, ela, eu sou a porradeira, tem o Batman. Ah, eu sou a forte, tem o Superman. Ah, eu vou. Putz, todo mundo na Liga voa. Ela é meio sem função, cara. Então ela tem um avião invisível. Ah, cara, mas aí o Batman coloca um negócio lá e faz refletir luz e o avião dele fica invisível. Cara, a Mulher Maravilha é inútil, né, cara? Sem machismo. Não é machismo, gente, porque a Canário Negro é foda. Ah, a Canário Negro é a melhor da liga. Ela é a Zatanna. Zatanna, embora a Zatanna, todo mundo só olha por causa daquele fetiche de mulher com roupas de mágica. Depois dessa porcaria de Mulher Maravilha, que olha, se você é fã da Mulher Maravilha, me desculpe, cara. Mas, porra, velho, pelo amor de Deus, vai criar um gosto. Falando, o Batman Asilo Arkham é muito bom. Se você não leu, se isso realmente sair no Brasil, corre atrás que é a sua chance de ler uma das melhores histórias do Batman e que o Batman leva uma dedada do Coringa. Isso. Ele, toma, ele toma um mil anos de dor. E, é uma, e aí tá aí, é. Asilo Arkham é aquela revista que cada página você vai ter um nerdgasmo. Cuidado com overdose. Sem sacanagem, a gente tá ganhando nada pra divulgar isso, mas a revista é isso mesmo. Cada página tem uma riqueza de detalhes enorme. Eu acho que não sei se vai vir com a, vai vir a edição comentada. Mas é, vale não, muito não, a pena. Não, cara, mas tipo, a edição comentada, quem tiver a chance de ver, leia ela que vai te dar uma acrescentada caprichada. É, vai encher de cultura esse mundo inútil. Terra 2, número 17. Terra 2, pera aí, mas Terra 2 aí não é o Terra 2 agora da 952, viu? Eu não sei qual que é. Eu agora, acho se que for o primeiro. Super, eu acho, ou é Superman Terra 2. Se for do Grant Morrison, é muito curta. Tem então tinha que ser Crise nas Duas Terras. Eu acho que pode ser essa, cara. O que eu acho bacana, mas se ela custar R$30 vai ser complicado, né? É, o que é a inserção no... A primeira aparição do Sindicato do Crime depois do reboot de 86. Então, é bacana, é foda a história, mas R$30 vai pesar, cara. Pra caramba, e qual é o próximo? O próximo é uma história que eu particularmente gosto. Eu acho muito bacana, apesar de umas bobeirinhas, mas eu acho bacana, que é a morte do Superman. O meu grande problema nela é uma frase que o Superman tem, que é: por Lois e por Jimmy, eu vou matar essa besta. Caralho, você apanhou que nem um cachorro de bugre, o bicho destruiu a cidade inteira, arrebentou a garotinha, mas por causa do Jimmy Olsen, você vai matar o bicho. Porra, Superman, vai te catar, né, velho? Ele é bairrista, cara. Superman, ele é muito bairrista. Ele só usa, ele só perde a noção quando a Lois se ferra. Então, desgraçado mesmo. Sem contar que no final o Clark Kent tá com a maior fome de corno do mundo, né, cara? Porque o Superman morre, a Lois dá um beijão nele, o Jimmy Olsen bate foto. Depois o Superman morre, ela abraça e começa a chorar desesperada. E o Jimmy Olsen vai bater a foto. Todo mundo falou assim: Clark Kent é um corno. É, e ainda ficou desaparecido. Cara, você lembra qual que é a explicação pra isso? Ele tava soterrado nos escombros da cidade. E ele achou um lugar que tinha comida e água e se exercitava. Dava pra se exercitar, o filho da mãe. Por isso que ele saiu totalmente, de toda em forma, depois que eles fizeram que um encontro. Olha, que desculpinha de... Bosta, cara. E quem acha bizarro quando o Superman usa aquele óculos como disfarce, o pior é quando ele usa óculos e mullet. E ninguém sabe que ele é o Superman, cara. Não, cara, mas isso aí é tipo quando sai o filme do Wolverine, sabe? Que chega os caras e falam: cara, meu cabelo igual ao do Wolverine. Isso aí você aceita. Os óculos a gente sabe que tem uma holografia mística kryptoniana ali. Então a gente até aceita. Mas o mullet... Ele ficou parecendo o Chitãozinho Chororó, velho. Cara, rabo de cavalo. Roberto Carlos em algumas vezes. Ele é o Roberto Carlos bombado, cara. Cara, muito bizarro. Tem até uma arte do leitor que o cara mandou o Superman parecer o Roberto Carlos, cara. Tava uma caveira lá. Foda-se quem gosta de Roberto Carlos. Seu lugar não é aqui nesse podcast. O próximo que vem depois, eu não tô em qual número já. Caramba, falta muito ainda. O Longo Dia das Bruxas. O Longo Dia das Bruxas, que é muito bacana pra você que é fãzoca do Nolan. Tem muita coisa que o filme do Nolan deu uma chupetada daí. É. Tem muita coisa... bolas, foi uma bola dentro do Jeff Loeb, né? É, até um relógio parado acerta duas vezes no dia, né, cara? E dá o Jeff Loeb, né, cara? Depois vem Arqueiro Verde, ano 1. Que é muito bom, malandro. Pô, Kevin Smith é foda, cara. É recente também. Não, mas essa é do Kevin Smith, ano 1. Ela é do... Ela... Não, não. Espírito da Flecha também. Arqueiro Verde, ano 1, ela é do Brian Cavalgan. Tem certeza? Tem o total. Tenho sim, olha. É porque, como eu li junto o ano 1 e o Espírito da Flecha, pra mim era todo Kevin Smith, cara. Não, o Espírito da Flecha é do... Ah, peraí. Que merda, é do Deagle e do Jock. Sei lá, quem é esse fila das putas. Quem? Tá escrito aqui, ó, na capa aqui, ó. É não sei o que Deagle e não sei o que Jock. É o Andy Deagle. Isso, eu não sei pronunciar o nome desse gay aí, não. Caramba, mas nem o Brian Cavalga... É, tá bom, então pronto. Os dois erraram, os dois falaram merda. Os dois falaram merda, pronto, mas enfim... Mais a merda gente quem... erra mesmo, a gente erra. É, a história é boa, mas mais merda é quem escreveu, que eu nem conheço. Escreveu isso e acabou. Caramba, quem é o Deagle, cara? Meu Deus do céu. Deve ser o pai do John Deagle, que aparece no Arrow. É, pode ser, né? Diz que a série, essa daí, tem muitas semelhanças com o Arrow. Mentira, não tem. Não tinha nem ideia de fazer a série ainda do Arrow, né, nesse período aí. Então, isso aí é fanboy olhando e tentando buscar referência junguiana onde não tem. É, se você quiser achar uma referência ao Arrow, faça o seguinte. Pegue lá pra 10ª edição do Arqueiro depois dos 952 que você vai achar Arrow lá. Porque na verdade quem tentar achar isso antes, só vou dizer uma coisa. Errou. Baduntz. Cara, eu não sei nem o que falar depois dessa sua piada. Eu só acho que essa piada foi um erro. Muito grave. Vamos continuar, que tá embaçada, né, a piada hoje. Tá demais. Lex Luthor, que eu não sei que série é essa do Lex Luthor. É, eu não sei se é Lex Luthor o Homem de Aço ou se é a da saga da Action Comics que a revista virou pra ele. O que eu acho muito bacana, se for isso... O Lex Luthor Homem de Aço também, mas eu preferia que fosse essa da Action Comics, que eu acho bem melhor, mas isso aí sou eu. Fala o próximo, filho. Depois vem Robin Ano 1, que deve ter saído em algum lugar perdido pela Editora Abril, né? Se eu não me engano, eu posso falar uma besteira, mas se eu não me engano, saiu naquelas edições, aquele formato americano que não é americano da Abril, aquela... Batman... Contos de Batman? Premium, não sei o quê, Batman Extra, o trem assim. Ah, tá. É, Contos de Batman, eu acho. É, quem tiver a coleção inteira, por favor, me fala aí se eu tô falando besteira. Mas eu tenho quase certeza que eu tenho uma revista aqui da Abril que tem essa história do Robin, cara. Tá bom. É, e detalhe, né? Não deve prestar, não. O Robin só começou a ter respeito com o Tim Drake. É, bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Não, essa aí que podia começar valendo R$9,99. Podia ser com essa, começava com o Robin, né? Mas juro que a coleção ia pra frente com o Robin. E depois vem Superman, Batman, Supergirl, que também tem animação, que é o Apocalipse. Veja a animação, bem melhor. Com certeza, bem mais dinâmica. E você vê uma luta do Superman muito mais foda do que nas HQs. Você vê o Superman nível... Ah, cara, Superman lutando como ele deve lutar sempre, né? Contra o Darkseid. Então, vale a pena. 25 vai ser Trindade, de 2004. Que... Ah, como é que a gente pode definir Trindade 2004, Agostinho? Uma história razoavelmente legal de Superman, Batman, Mulher Maravilha, cheio de retcons. Pronto. Ou seja, diverte. Se tiver com dinheiro de sobra no mês, compra que não vai te fazer falta. Tá? Mas se não tiver, não vai fazer falta pra você. Não é essencial, não. É uma boa história, mas não mexe com nada, não, e tudo. Mexe como se ele caga pra toda a cronologia mesmo oficial, como se ele estivesse nos primeiros encontros deles. Enfim, como tudo da DC, né? Exatamente. É uma boa leitura cagada. Quando você for cagar, se tiver naquela diarreia, se você comprou essa revista, pega, vai dar uma cagada lendo que você vai se divertir. É, uma cagada de qualidade com a Trindade. Exatamente, vai te entreter nesse momento de merda que você vai estar passando. É, e aí, no meio dessa coisa toda, depois vem uma coisa boa. Depois da cagada, você vai ler uma revista que preste com o Contrato de Judas. Putz, se você não conhece os Novos Titãs, cara, compre isso e veja porque os Novos Titãs eram os líderes de vendagem da DC nos anos 80, cara. Eram os X-Men da DC, praticamente. Exatamente, tanto que teve o crossover com os X-Men e Novos Titãs. Que eu tinha em formatinho aqui, eu só não lembro onde eu pus ele. Jogou fora. Provavelmente. Meu Deus, Batman, o Filho do Demônio, em duas edições depois. Que eu tenho, falando nisso, Ryder Lucas, beijo no coração. É, o Filho do Demônio é aquela onde surge o Ra's al Ghul. É, o Ra's al Ghul que sequestra uma Atalha, e aí depois o Batman e a Atalha se pega e surge o Filho do... Surge o Damião, que não chamava Damião na época. Sim, eu sei que é Damian, mas eu falo Damião, cara, eu tô no Brasil. Depois vem Superman Origem Secreta, que eu não que é bacana, que é bacana, qual, que é do Geoff Jones seria? Também. É do Geoff Jones também. Ah, sim, a nova origem dele. Que certo, ainda é muito inferior à origem do anterior, é, né? Mas vocês vão achar bacana. Vão achar muito parecido também alguma coisa com relação com o começo dos 952, o exército achando o Superman uma ameaça, vai, estupra de novo toda a mitologia do personagem de novo, só pra encaixar no momento que ele estava passando na época na HQ, mas tá valendo, é bom. É divertido. É, dá, serve pra segunda cagada. Exatamente. Depois tem... Lobo Sem Limites, que é o Lobo. Fantástico, foda. Você tem a obrigação de ler uma revista do Lobo, pelo menos na sua vida. Pra você realmente dizer que é heterossexual, você tem que ler Lobo. Não é isso. Você pode ser gay, não tem nem problema. Mas se você ler o Lobo, você tem que ler o Lobo uma vez na sua vida e você falar que você é macho. Você falar que você é macho. Mesmo que você seja gay, se você ler o Lobo e um amigo que você conhece que paga de machão não leu, seu amigo machão é uma menina, é uma moça, é uma flor. Depois, é muito massa esse do Lobo aí. Eu votei porque em 2004 eu não comprei esse minissérie do Lobo aí. Vale a pena. O Lobo é foda. Tudo que for do Lobo tem que ser comprado. Eu ainda acho que eles deviam ter lançado o gibi Toda a Sabedoria do Lobo. São 22 páginas de página em branco. Caramba, isso vendeu aonde? Cara, eu não sei se saiu aqui no Brasil não, mas é engraçado. Você vai você vai ler toda a história do Lobo, tem nada na revista. Ah, é a sabedoria do Lobo, né? Enfim, Liga da Justiça, o Prego, que é uma história que aqui ela saiu de uma maneira muito mais ou menos, né? Já que saiu pela Maito, sem grande distribuição, sem muita repercussão. Na época da crise das HQs aqui no Brasil... Na virada do século, então. É aquela história boa que ninguém se lembra dela. Mas é muito boa. Que ninguém se lembra que leu, cara. Quando você tem um vislumbre dela, vem tudo na sua cabeça e fala, putz, isso era muito bom, como é que eu não lembrava? Vale a pena, vale a pena. É. Aqui o pessoal da Panini, quando lançou o outro Prego. O nome original, né, pra lançar o Prego 2. Outro Prego. O terceiro vai chamar mais um Prego. Aí se tiver um quarto, vai chamar o quê, cara? Caixa de prego? Vai se chamar... Caramba, o nome desse vai ser bizarro. Mais um prego, outro prego no caminho, e por aí vai. De novo, chega mais de uma vez, novamente o prego. Na última edição vai chamar pregado, né? Último prego. O último prego vai se chamar... Caramba, não sei nem como é que vai ser o último. Vai estar muito pregado mesmo pra poder fazer isso. Caralho, tá tarde, as piadas estão ficando pior, né, cara? Pior. Vamos pra Brainiac, que eu não tenho a mínima ideia que história é essa. Também não faço ideia, mas qualquer coisa que tenha um Brainiac é divertido. É, e vai ter o Superman de novo, então beleza. Depois vai ter Trilha da Mulher Gato 1 e 2, que a gente não vai nem comentar, porque tudo que for da Mulher Gato é dispensável. Cara, sinceramente... Vai ser dinheiro jogado do mato, viu? Faz que tu enterra essa bosta. Cara, na boa. Por que a Mulher Gato, cara? Por que a Mulher Gato? Caramba. Traz qualquer coisa, mas não traz Mulher Gato, velho. Caramba. Qualquer coisa. Traz zero hora, velho. Traz duas edições do Rastejante, eu tô comprando. Cara, traz a queda do morcego, pomba. Que só eu gosto. Eu gosto, cara, mas lá não saiu nada, né? Traz Liga do Grant Morrison. Exatamente, cara. Mas tá, daqui a pouco. Mas tem a Torre de Babel, já vale. Mas a saga do Imperiex seria muito boa, né? É, seria bom quando o Mundos Colidem daria. Ou não, Mundos em Guerra, nossos Mundos em Guerra. Quando os Mundos Colidem também, cara. Melhor que o negócio. Quando o Mundos Colidem é aquela do quando eles encontram os heróis negão, o Super Choque. Não, da Milestone. É? Cara, é muito maneiro, cara. É muito massa velho, cara. Eu acho legal. E o personagem principal é o Superboy. É porque o Superboy é rei, né, malandro? Vamos falar a verdade. Aí, ó, uma ideia. Em vez de trazer dois gibis da Mulher Gato, troca isso. Se você Eagle Moss, sei lá como é que é o nome dessa porcaria que eu trazer. Por favor, troquem isso por um encadernado Capitão Marvel. Qualquer coisa do Capitão Marvel, porque o Capitão Marvel é rei, cara. E nunca sai nada decente dele aqui no Brasil. Infelizmente, depois vem Arqueiro Verde Caçadores, que também já saiu aqui no Brasil e agora vai sair numa edição melhor. Muito bacana. Cara, qualquer coisa que sai do tem Arqueiro Verde no nome, corre atrás que é bom. Não é porque é modinha do Arrow, não. Porque o Arrow é a versão gay do Oliver Queen, que a gente conhece. O Arrow é o Batman do Nolan, cara. Você entende? O Arqueiro Verde não é daquele. Tem nada a ver. Arrow é uma série muito bacana, mas tem nada a ver com Arqueiro Verde, cara. Nada. Depois vem Mulher Maravilha, Deuses Imortais. Que também não fazemos ideia do que seja. Eu espero que seja a fase de Straczynski. Mas eu só sei uma coisa, que ele deve ter deuses da mitologia grega e deve ter mortais do exército. Sempre tem um Trevor na história da Mulher Maravilha, né? Eu sempre não sei, talvez seja aquela história que ela enfrenta o Aquiles, sei lá. Eu realmente não conheço muita coisa da Mulher Maravilha. Quantas vezes a Mulher Maravilha fez isso daí? A Mulher Maravilha, sei lá. Bom, tomara que sejam histórias que não tenham saído aqui no Brasil, já que a gente sabe que teve muita coisa da Mulher Maravilha que nem passou por aqui. Principalmente na época dos anos 90. Podia ser aquela saga que ela perde os poderes. Ah, isso, aquela da que surge a Artemis. Depois disso temos Batman e Filho, que é a reapresentação e colocação, não sei se você pode usar essa palavra, colocação do Damian, introdução, melhor dizendo, do Damian no universo DC, que é, ao mesmo tempo que é divertida, não vai valer o preço, não vai valer R$30, R$32, sei lá como é que foi o preço desse bagulho. Tudo bem. É legal, mas não vale. A Panini lançou mesmo a mais de R$50, né? Então tá valendo. Por 30 tá até negócio. Tome o prejuízo, Panini, seu imbecil. Isso, mas é porque tem fã que é troll. Eles ficam pedindo, e eles acreditam que a gente quer aquele material. Homem animal que é bom, eles não republicam, não. Pela da puta. Depois vem 30, nas duas edições 38 e 39, vem Crise nas Infinitas Terras. Isso, a melhor HQ de todas. Se você se acha um nerd e não leu, você é um bucha. Você precisa ler. E isso vale pagar R$60 nas duas edições. Vai dar 60 e poucos reais. Vale muito, porque Crise é foda. É confusa pra caramba, mas é foda. Tem a melhor frase do Batman que eu já vi na minha vida. Na hora que eles estão lá lutando na lua, não lembro aonde, que o anti-monitor começa a foder todo mundo, aí vira o Robin pro Batman da Terra 2. O que a gente pode fazer agora? O Batman olha pra ele. Sentar e rezar. O Batman arregão. O Batman fala, tem nada que a gente pode fazer. Rezar. Antes dele pegar a fome de Cavaleiro das Trevas, o negócio era bizarro. Crise nas Infinitas Terras, a gente ainda vai falar sobre Crise nas Infinitas Terras, quem sabe num próximo cast aí. No Switch depois... On vai sair com certeza. É assunto pra manga. A gente faz um spin-off. Batgirl ano 1, crossover, pronto. Então. Batgirl ano 1 depois, que eu não tenho a mínima ideia se é da Bárbara ou da Stephanie, mas... Podia ser o melhor, também. Podia ser o melhor, podia ser da Cassandra, cara. Poderia ser da Cass. A Cassandra é a melhor Batgirl, porque apesar de eu ser fãzão da Bárbara, eu acho que ela funciona muito melhor como oráculo. Depois vem Arqueiro Verde e Canário Negro, que eu não tô lembrado qual é. Se eu não me engano, é depois que eles casam. Ah, então seriam os primeiros arcos da revista mensal que mudou o título. Aham, que se eu não me engano é isso, que eu acho bem divertido, bem bacana. É divertido, vale a pena muito, muita pena. Principalmente se tiver a cena que o Oliver termina prendendo os membros de uma corporação e descobre que eles são alienígenas. E quando ele chama pra interrogar, ele chama o Lanterna Verde, o Hal Jordan. Vou falar mais uma vez, qualquer coisa que tenha o Arqueiro Verde pode comprar, mas essa, o mais bizarro é que quando ele chama o Hal Jordan pra interrogar esses alienígenas que ele capturou, acontece uma das cenas mais bizarras, cara. O Hal Jordan tira a máscara dos caras. Eram marginais usando máscara de alienígena. Ele chega pro Oliver e pergunta: você não pensou em tirar a máscara deles, não? Aí ele fica morto de vergonha, né? O Oliver, cara, fica com a cara no chão. Cara, quem nunca leu essas merdas e ouvi isso e correr atrás das histórias vai ficar muito puto, porque a gente tá contando pontos muito importantes. É, depois vai ter o Darlequina. Que foda-se, literalmente. É que é Prelúdios e Knock Knock Jokes, que é, não sei o que seria. Deve ser o começo. É Prelúdios e Piada de Toc Toc. Ah, mas isso aí seria o começo, a primeira aparição dela, na época da Terra de Ninguém? Eu acho que é, cara. Tá valendo. A Arlequina que surgiu lá nos desenhos do Batman, depois despontou aí nas HQs e tá aí sendo sucesso. Uma das melhores personagens lá do Injustice. Depois, Arqueiro Verde, Espírito da Flecha, Kevin Smith. Que é muito bom, malandro. Vão ler, que é muito foda, cara. Vocês precisam ler isso. Cara, se você não conhece o Kevin Smith, você é um babaca. Ele faz muita coisa besta, sim, mas, cara... Esse aqui é um caso que você pode ler tranquilamente, que você vai ver o Oliver Queen sendo o Oliver Queen. Não, ele salvou o personagem que tava numa merda. Ele não tava numa merda, ele tava morto. Pior. Ele tava morto. O pior, mas trazer um personagem que não tem poderes de volta à vida é estranho, mas ele conseguiu trazer de uma maneira que ficou massa. Exato, e sabe qual que é a melhor parte pra mim, cara? Na hora que ele e o Gavião Negro estão parados, o Gavião Negro acabou de ver que ele ressuscitou, os dois param, se encaram e começam a gargalhar loucamente, cara. Isso pra quem conhece os dois personagens, sabe o tanto que isso é engraçado, cara. E, velho, é muito bom e, porra, cara, quando o monstro vai matar o cara, ele fala, o que a gente pode fazer? Oferecer sal? É muito bom, velho. Vocês têm que ler, cara. Ó, qualquer coisa que tem Arqueiro Verde, pode correr atrás, que é muito bom. Sim, eu sou fã do Arqueiro Verde, cara. Arqueiro Verde é foda. Depois vai ter o retorno de Barry Allen, que não voltou. Não nessa HQ, pelo que eu tô vendo. Essa é protagonizada ainda pelo Wally West. Essa, Nascido para Correr, eu tenho quase certeza... É o começo do Wally? É quando o Wally se transforma no Flash. Quer dizer, assume o manto, né? O Wally, que pra mim é o melhor Flash de todos. Pra mim ele não é o melhor Flash, porque existe um carinha chamado Joel Ciclone. Ah, cara, Joel Ciclone, ali tá esse JA. Falando nisso, Zé, se você estiver ouvindo isso, beijo no coração, mas é Joel Ciclone, velho. Ah, cara, e falando em Zé, vou logo adiantar aqui, faltam 15 edições, não tem Aquaman nessa porra toda. Também ia pôr o quê do Aquaman? Ia pôr o Aquaman do Peter David? Seria foda o Aquaman do Peter David. O Aquaman... Ia pôr o Aquaman quando perde a mão e põe aquela mão de água. Mão de água e não termina nenhuma saga, né? Porque tudo fica pelo meio do caminho. Enfim, tem agora... Retorno de Barry Allen, Batman, estranhas aparições. Ah, pera aí, esse retorno de Barry Allen é muito bom, cara. É, porque ele não volta. Não, esse retorno do Barry Allen é melhor ainda, cara. O foda é que se eu falar isso aqui, eu vou estragar toda a história. Mas, o retorno do Barry Allen é... Basicamente, é o Mark Waid solidificando que o Wally é o Flash. Porque aparece... Max Mercury... como é que é o nome do outro corredor, cara? Tem a Jess Quick. Então, o pai da Jess Impulso. Quick. O pai da Jess Quick. É o pai da Jess Quick, ele é o pai da Jess Quick, cara. Não vou lembrar o nome dele. Aparece o Max Mercury. Ele era da SJA também. Aham, eu acho que é o Johnny Quick. O Johnny Quick, o Joel Ciclone, aparece todo mundo. E todo mundo acha que aconteceu uma coisa e no final não aconteceu bosta nenhuma disso. E é muito foda. E, cara, eu tô morrendo de vontade de contar o que acontece, mas eu acho que é muita sacanagem, porque essa história merece ser lida. Ou você acha que eu conto? E aí? Caramba. Você acha que eu conto, cara? Bom, se eu disser que sim ou que não, você vai contar. Não, se eu falar que não, eu não conto, sério. Ah, não vamos dar essa colher de chá pro pessoal, não. Vai ficar sem... Não vamos contar. Exatamente, você ler, vai ter que ler isso, que é muito bom, cara. Ler essa porra. E pior, se essa notícia todo dia for fake, vocês estão fodidos. Que vão ter que procurar na internet. Aí, Batman, Estranhas Aparições. Não sei qual é essa das Estranhas Aparições do Batman. Também não faço ideia. Esse é capaz de a gente já ter lido isso e não lembrar do nome. É, talvez. Vai lembrar, tem muita coisa desse que nem saiu por aqui. Tem duas edições da Guerra Sinestro, mas aqui chamada de Guerra dos Anéis. Guerra dos Anéis. Ai, que nome lazarento, velho. Eu odeio esse nome. A história é boa. É a época que o Geoff Johns sabia escrever. A arte do Ivan Reis tá foda e tal, mas putz, que nome de merda, cara. Bosta, bosta, bosta. E vamos pra Mulher Maravilha, Olhos da Górgona. Que eu não sei também o que é. Tem alguém que montou esses títulos aí que tem uma paixão pela Mulher Maravilha do caramba, né, velho? Cara, por que não tem o que colocar, cara? Podia ter colocado, sei lá. Não tem o que colocar. Caralho. Mas eu ainda acho que é muito melhor um monte de título da Mulher Maravilha do que algum do Aquaman. Cara, se tivesse lançado outros HQs, se tivesse lançado, sei lá, esses Armagedon... Cara, uma edição da Liga Comédia, pelo menos. Pô, podia ter Liga da Justiça Internacional, né, cara? Liga da Justiça Internacional seria tudo. Na moral, eu trocava uns dois encadernados do Batman desse aí por uma Liga Internacional. Ah... Com certeza. E depois dos Olhos da Górgona da Mulher Maravilha, que ninguém viu ou se lembra, vem duas edições com a história que tá... que inspirou a lombada aí, Justiça. Que é muito legal, não é nada demais, ela é mais... Ela te chama mais atenção pela arte do Alex Ross, que realmente é fantástica, não tem o que falar. E eu acho que vale a pena, cara, pra você ler, mas ela não é... Ela como história mesmo, o roteiro, é bom, mas não é espetacular. Mas vale o preço. Então, tá aí. E é legal, o Alex Ross sempre vale a pena o ingresso. Batman com Cena Macabra. Cara, eu não faço ideia de que história que é essa. É alguma história do Batman que talvez a gente tenha lido, mas não se lembra mesmo assim. Será que não é aqueles... o conto de Batman gótico? Não sei. Porque se for, é bacana, se for isso. Mas se não for, também é Batman, né, cara? Batman vende, mesmo que não seja bom. Você vai comprar Batman, independente do que seja. Vai ter também o Bravo e o Audaz com o primeiro arco, que é os Senhores da Sorte. Ou seja, lá como é isso. Como vai ficar, eu acho que... Vale a pena. Cara, vai ter do Homem Borracha. Olha que raiva, tem Homem Borracha e não tem Capitão Marvel, né, velho? Na moral, eu gosto muito do Homem Borracha, velho. Não é esse o ponto. Mas, pô, não tem Gladiador Dourado. Não tem o Capitão Marvel. Pô, cara, tem uma galera aí que podia estar em vez de uns títulos aí, tipo da Mulher Gato, que ninguém se importa. E duas edições da Mulher Gato, ninguém merece. Aí temos Liga da Justiça Nova Ordem Mundial, que eu não conheço, sinceramente. Não faço ideia dessa peça. Cara, Nova Ordem Mundial pra mim não é estranha essa Nova Ordem Mundial. Eu acho que isso tem a ver com aquele Terceira Guerra Mundial, sabe? Mas eu realmente não lembro aqui de cabeça. Mas até aí tá tarde. Tô com sono, tô com fome. Então Mas enfim, ela é do Grant Morrison, viu? Então. Ah, então é Terceira Guerra Mundial, cara. É Terceira Guerra Mundial isso. É um dos primeiros arcos do Morrison, né? Se é do Grant Morrison, cara, pode ler que é muito Compra. Bom. É uma maluquice do caralho, mas é muito bom. Você vai pelo menos se divertir lendo mais de uma vez. Ah, pra procurar cabelo em ovo. E vai encontrar. O bom é isso. Depois vai ter o Flash, Rogue War, que é do Geoff Johns. Não faço ideia de série que é essa. Calculo eu que seja a série que vem depois do Flash Renascimento. Calculo eu que seja isso. Mas eu não tenho certeza. E se for, não leiam. Eu acho que o Geoff Johns fez com o Flash um estupro com o personagem, um estupro com o conceito e um desrespeito do caralho com o legado do Flash. Mas se você tá aí, né? Se você é rico, compre. O dinheiro é seu, não é meu? Se é rica, vai lá. E tem Superman, duas edições com o Legado das Estrelas, que, enfim, é uma nova origem escrita por quem? Mark Waid. Ah, sempre, né, cara? Ele ó, outro nome, cara. Outro nome. Mark Waid, se tá na parada, pode comprar que é bom, cara. Pode comprar, cara. O Mark Waid é um daqueles caras. Mark Waid é um daqueles caras que te fazem comprar quadrinhos todo mês, cara. Existe o Alan Moore, o Neil Gaiman, que lança um quadrinho muito foda, um especial, uma série fechada, que faz você se apaixonar pelos quadrinhos. Mas o Mark Waid é o cara que faz ali, ó, acompanhar todo mês, que você sabe que faz uma coisa boa. Depois vem as histórias do New Adams nos anos 70, Lanterna Verde, Arqueiro Verde, correndo pelo mundo aí, querendo salvar uma humanidade sem poderes. Que é muito bom, mas você tem que ler com pensamento, que é uma série dos anos 70. Tá, gente? Você... Mas é legal. É legal, mas se você for pensando que vai ver o Lanterna Verde explodindo coisas, não leia. Você vai se decepcionar, hein? E muito, cara. É sensacional a série. Não que não tenha porradaria, não é isso. Mas ela... ela tem uma pegada diferente. Vai ter também Flashpoint, Ponto de Ignição pra fechar, que é justamente a série que fechou essa atual fase do universo decente, começar os piores 52 aí de todos. Exatamente. Não vou falar piores 52, que Terra 2 é mó bacana. Mas Flashpoint é muito bom, cara. Explora um universo que é infinitamente melhor que o do 952. Eu tô torcendo pra que a terra do Flashpoint esteja viva em algum ponto. E, cara, vale a pena, cara. Essa série é tão boa que você leva a fé no Aquaman, cara. Aí, Zé, você fica feliz. Tem um Aquaman, alguma coisa. Ah, mas o Aquaman tá numa versão foda, né? Sério. Então, é uma das únicas coisas fodonas do Aquaman, cara. Bom, melhor, e depois tem um Aquaman. E depois disso, tem mais alguma coisa? Não, né? Acabou, 60 edições. É, pouquinho, né? Pouquinho, né? Vamos completar isso em dois anos aí, imagina. Quatro, dois anos e meio. Anos, né? Deve estar doido. 60 meses. 60 meses, não. Tem mais edições. 30 meses, é quinzenal. Quinzenal? Tá bom, cara. Tem que vender o outro rim, cara, pra comprar isso daí, as da Marvel e Star Wars. Ah, ainda bem que eu não compro Star Wars, cara. Ai, cara, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Abre mão de Star Wars, malandro. É DC, então... Ou faz que nem eu, não compra tudo, cara. Cara, o pior é que, assim, eu sou muito fã da DC e alguns encadernados realmente merecem ser comprados. Mas eu não vejo necessidade de eu comprar outra crise nas Infinitas Terras quando eu tenho muito bem as minhas edições já da Panini, que eram boas. Mas, enfim, se tudo isso for pra ter a lombada, eu vou saber com o tempo aí. E não, vamos eu não vou comprar a Mulher Gato pra ter lombada, nem a pau, velho. Não, na Mulher Gato, deixa esse buraco na coleção, viu? Eu não tô nem aí pra Mulher Gato. Eu boto no lugar o encadernado que eu tenho da Queda do Morcego. Quer trocar seu encadernado na Queda do Morcego nos meus formatinhos da Queda do Morcego? Olha que eu troco. Eu tenho a série completinha, 25 edições. Da queda ao retorno do Bruce Wayne. Ah, eu tenho um monte desse da queda. Da queda do morcego. Uma pena que não terminaram a queda do morcego aqui no encadernado, né? Coisa da Panini. Mas eu tenho a queda do morcego inteiro, você não. Obrigado por me lembrar. Se pode aí. Ah, cara. E é isso. Então vamos ver se essa porra sair. Vai ser legal. Vai ser um prejuízo do caralho, porque tu vai ter que trabalhar dobrado. Mas tá valendo. É descer, afinal de contas. E convenhamos, essa relação tá muito melhor do que a da Marvel. Porque a DC tem muito mais história do que a Marvel pra contar. Pior, se a gente ficar analisando ali os encadernados que a Marvel tá lançando ali, não tem muita história icônica ainda, não. Não, não tem histórias icônicas. Cadê? Não tem venda Saga da Fênix. São histórias razoáveis e a maioria todas lançadas no já pela Panini no começo, quando ela chegou em 2002, que ela assumiu os títulos. Exatamente, eu só tô esperando sair o Demolidor do Kevin Smith. Pelo menos nessa daí agora vai ter muita coisa que a Panini ainda não lançou. Então, aproveitem, comprem. Se puderem, e enfim, se divirtam aí nessa bagaça aí. João Gabriel, algum jabá aí? Acessem lá o Interruptor Nerd ou vão lá o podcast Switch On. acesse aquela merda lá, comenta e xingue a gente. E é isso. Pois é, pessoal. Então é isso aí. Ficamos aí por mais um enquadrinhado podcast, que esse seria o 1.5. A gente tá quase uma hora aqui falando disso, ou mais. Vamos saber. Mas tá valendo. Vocês estão aí. Continue ouvindo o nosso cast. E vamos para os próximos encontros da gente aí. E haja dinheiro, meu Deus. Nunca foi tão caro comprar HQ. Nunca ser nerd foi tão caro. Ah, caramba. Realmente foi. Ganhou outro sentido nerd ter que fazer programa. Depois dessa piada, acabou o seu podcast enquadrinhado, senhoras e senhores. Isso é tudo, pessoal. Ainda vem amanhã, de manhã, quando eu abrir o Facebook, vai ter um monte de gente querendo participar do cast. Aí você manda tudo pra puta que o pariu. É, mano, vão tomar no cu, era ontem.